Dias a 30 de julho, no Parque do Mantanilho, em Oliveira do Hospital. Dia 26 de julho, o Sol tem talentos. Dia 27, o Grupo AF. Dia 28, o Juninho KPSD. Dia 29, Carolina de Vandes. Dia 30, João Pedro Paes. Concertos no palco 2 com house bands e DJs. É isso mesmo, Oliveira do Hospital vai estar em festa já a partir de quarta-feira, dia 26 de julho. É mais uma edição da Expo H, Feira Regional de Oliveira do Hospital, até ao próximo domingo, dia 30 de julho. Este é tema para entrevista aqui na Rádio Boa Nova com o Presidente do Município de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo. Senhor Presidente, muito bom dia. Obrigada por se juntar já à Rádio Boa Nova. Vamos aqui olhar para aquilo que vai ser então a Expo H, este evento de referência no Conselho Oliveirense. Estamos a 2 dias do arranque, é já na quarta-feira que tudo começa. Está praticamente tudo pronto para o início desta Expo H 2023. Quais é que são as expectativas em torno deste evento? Olá, bom dia a todos os oliveirenses e à região que nos ouve através da Rádio Boa Nova. De facto, a Expo H regressa a 26, de 26 a 30, são 5 dias, 5 dias aqui em Oliveira do Hospital, com muita animação, com um ambiente, com o tal ambiente festivo que o Parque Verde do Mantanilho proporciona. As nossas expectativas é proporcionar ao Conselho e à região, ao Conselho e à região, um evento agradável, um evento de descontração, como temos dito, um evento para as famílias. O evento foi preparado para ser um evento acolhedor para as famílias, para os mais jovens, para aqueles que são menos jovens, com um enfoque reforçado na programação para os mais jovens, e um evento desenhado e pensado para proporcionar descontração, bem-estar. Esta é também uma altura do ano em que muitas pessoas que estão fora, não é? Regressam ao Oliveira do Hospital, portanto é um ponto de encontro não só para também para as famílias, mas para amigos de longa data que por vezes só se encontram na Expo H, não é verdade? Sim, a Expo H sempre se afirmou como um espaço de amigos, um espaço de convívio e de amizade. Depois, a Expo H, com o tempo, felizmente, e com os anos que vai tendo, soube crescer e afirmar-se. Hoje, e é a própria comunicação social, local e regional, que reconhece a Expo H como um dos grandes eventos da região de Coimbra. Obviamente, volto a dizê-lo, não nos comparamos à dimensão da Expo FACIC em Cantanhede, mas somos um dos grandes eventos da região de Coimbra. Quando sai o calendário de eventos da região de Coimbra, há um conjunto deles, e Oliveira do Hospital surge no topo, e portanto aquilo que queremos proporcionar é a vários grupos do público, seja aos mais jovens, seja às próprias crianças, seja às famílias, seja a todos os segmentos do público, 5 dias de descontração, de convívio e de bem-estar, com concertos que acho que agradam a todos estes grupos da população, mas também com a restauração, com as tasquinhas. Falava há bocadinho de um local privilegiado para o encontro de famílias, de amigos, pessoas que adoram sentar-se à mesa, não é? Também houve então esta preocupação, uma aposta forte na gastronomia. Os espaços de restauração são uma marca deste evento que, Sr. Presidente, portanto, mudou o seu figurino o ano passado, não é? Agora, já começa a ser considerado como um festival de verão, mudou o seu figurino e este ano voltaram a apostar nesse figurino. Portanto, acham que o caminho da Expo H é neste sentido? A Expo H terá tendência para crescer. A Expo H tem-se, quando surgiu em 2022, a seguir à pandemia, surge com uma nova versão, que foi um sucesso. Grandes espetáculos, casa cheia, espaço de animação para crianças, espaço de animação para adultos, uma zona de vinhos e uma zona gourmet. E este ano agarramos nesse figurino. O ano passado foi um sucesso, sendo um sucesso, quisemos afirmá-lo como um festival com músicas, com músicas para mostrar os nossos talentos. Aliás, a Expo H abre no dia 26, quarta-feira, com entrada livre. Deixo já o convite, com entrada livre, com o Sol Tem Talentos, que é uma das imagens de marca da Expo H. Talentos de Oliveira do Hospital, jovens talentos de Oliveira do Hospital, que brilham no parque do Mandanelho, no palco 1. E portanto, depois também temos o palco 2, que ao longo dos 5 dias tem os talentos locais, e provavelmente algumas surpresas que os talentos locais vão trazendo. Depois há aqui outra componente a que quisemos. Todas as noites tem uma forte pendente componente para ir ao encontro do público mais jovem, seja através logo na abertura do Gustavo Reinas, que venceu o The Voice Portugal, e todos os concertos do dia, no final da noite, têm animação, DJs, talentos para os mais novos, para fixar o público e tornar esse espaço um espaço onde se pode ir jantar, onde se pode desfrutar dos vinhos do Dão, e vamos ter na zona de vinhos os nossos produtores de vinhos do Dão. E depois faz sempre aquela pergunta muito agradável: quem não gosta de um bom encruzado agora nestes dias de calor, ao final do dia, ao início da noite, e depois temos uma zona de descontração, a zona lounge, temos seis bares, portanto, a cobrir a zona de palco, mais a zona da street food, portanto, das lotes, mais três restaurantes e mais três tasquinhas da responsabilidade das coletividades e associações desportivas. Portanto, no seu conjunto, temos aqui uma feira, uma Expo H aumentada no seu conceito relativamente a 2022, que quer ter um fim de semana em cheio, uma feira que quer claramente transbordar as fronteiras de Oliveira do Hospital. Quando fizemos a aposta de que a feira chegasse à zona da Guarda, portanto à zona de Ceia, Gouveia, Celorico, Guarda, portanto chegar às Beiras e Serra das Estrelas, mas também aos nossos vizinhos de Nelas e de Mangualde e de Cargal, etc., portanto à zona de Viseu e de Alanfões. De facto, o posicionamento de Oliveira do Hospital, a posição geográfica de Oliveira do Hospital, permite que de facto a feira possa crescer para esta área envolvente e proporcionando vários espetáculos com nomes grandes, com nomes que estão aí nos festivais, com nomes consagrados, com um bom programa, como disse, e depois também uma presença institucional também. O tempo de verão, esta é uma feira de famílias, aproximar as famílias da oferta escolar, formativa, que o Conselho, e que posiciona o Conselho na dianteira, bem na linha da frente, em termos educativos, em termos formativos, e teremos a presença da nossa... escolas serão apresentadas, sim, não é? Sendo uma feira muito direcionada para as famílias, era importante aproximar as escolas e a oferta formativa das escolas, e hoje a oferta formativa das escolas vai mais do que o ensino regular, vai também, por exemplo, a formação, a educação e a formação ao longo da vida, os centros qualifica, etc., portanto, a própria presença do IFP também, portanto, aproximar também a educação e a formação num espaço feira, uma feira que também, como disse, como temos vindo a dizer, com preocupações também de caráter ambiental, de caráter ecológico. Queremos reduzir a pegada ecológica que a feira produz, e portanto também no tempo próprio, quando a meteorologia assim permitir e as condições permitirem, iremos também fazer a plantação de várias centenas de árvores para compensar, portanto, para compensar a pegada ecológica que a feira origina, não é? Sr. Presidente, ouço falar em feira, ainda que este evento agora seja mais assumido como um festival de verão, e o setor empresarial ficou aqui um bocadinho, ou é preciso uma outra iniciativa que permita uma mostra empresarial do concelho, visto que neste modelo da Expo H, portanto, esta parte não encaixa tão bem neste modelo? Como disse bem há pouco, como disse a Liliana, de facto este é um festival de música, é um festival de gastronomia, é um festival de convívio para as famílias. É evidente que estamos a repensar a forma de integrar a componente expositiva das empresas. Queremos que as empresas tenham espaços condignos, espaços capacitados, com excelentes condições para portanto mostrarem os seus produtos e as suas oportunidades de negócio. E queremos já este ano refletimos sobre que soluções podemos implementar. Há um caminho a percorrer no sentido de acolher da melhor forma, de acolher a melhor forma as empresas e os seus produtos, os seus serviços na Expo H. Esse é um desafio que temos que traçar e temos que trilhar, mas proporcionando boas condições de exposição. Temos vários setores importantes em Oliveira do Hospital, e é portanto Falta um pavilhão multiusos, um espaço que acolha então estas empresas? É isso que está a ser repensado? Faz falta em Oliveira do Hospital um pavilhão multiusos, e não nos temos cansado de procurar soluções para criar um espaço multiusos. No quadro comunitário que atualmente começa, o Portugal 2030, andamos à procura de soluções. No PRR procurámos soluções para a elegibilidade no Programa de Recuperação e Resiliência de Portugal, que já pode, por exemplo, já proporcionou mais de 30 milhões de euros já aprovados para o Concelho de Oliveira do Hospital. A seguir a Coimbra e a Figueira da Foz, somos o concelho com mais projetos aprovados no PRR, e são mais de 30 milhões de euros, 30 milhões e 400 mil euros. Aliás, vamos ter entre nós o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, nosso convidado, também para visitar Oliveira do Hospital e também estar a oportunidade de estar connosco. Também uma forma de reconhecer e premiar o nosso desempenho. Portanto, temos aqui, temos feito esse percurso. Acontece é que no PRR não é elegível a construção de um pavilhão multiusos de raiz. Hoje a lógica, nas várias reuniões de trabalho que temos tido, e são várias reuniões de trabalho, várias idas a Lisboa, reunir com responsáveis, a perspectiva, e quando digo responsáveis, são responsáveis técnicos que avaliam, mas também responsáveis políticos que decidem. Neste momento as soluções vão muito para a reabilitação, refuncionalização, reconfiguração de edifícios. Portanto, criação de espaços de raiz vai sendo cada vez mais difícil. A título de exemplo, é mais fácil, como temos neste momento na Calha, é mais fácil remodelar, reabilitar o Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, de criar um Centro de Saúde de raiz. É esse o percurso. Mas para não desfocar, portanto, nós precisamos de um espaço, multiuso, mas no quadro da feira, isto é, no espaço que tem a ver com o Parque do Mandanelho, enquanto é um anfiteatro natural, uma zona fresca, agradável, para ter um final de tarde, para estar à noite, para conviver, é um espaço harmonioso. O anfiteatro natural Oliveira do Hospital não tem custos de palco. Exatamente. Com montagem de palco, tem ali um palco antes de dimensões. Nesse quadro daquilo que são as condições naturais, físicas do Parque do Mandanelho, criar condições para podermos acolher as nossas empresas, porque obviamente também somos abordados pelos empresários que também se manifestam no sentido de... Até porque esta feira, este festival afirma-se como uma mostra, não é? Do concelho, portanto, e não havendo lugar para as empresas, no próximo ano já poderemos ver alguma alteração nesse sentido? Ou poderá ser encontrada alguma solução? A Expo H surge como festival de música, gastronomia, vinhos, espaço de convívio. Uhum. O ano passado foi um sucesso. Repetimos a dose este ano. Qualquer processo evolutivo ou de alargamento do conceito da Expo H terá que ser discutido. Há ideias, já refletimos, terá que ser discutido em sede executivo, do executivo e da equipa política, e encontrar a solução. E quando for encontrada uma solução que possa, de facto, dar uma boa projeção, visibilidade às nossas empresas, com certeza que comunicaremos. Muito aproveito bem. Também para aqui para deixar uma palavra de reconhecimento a toda a equipa, ao Sr. Vice-Presidente, ao Rui Campos Coelho, à equipa da comunicação, ao Professor Ribeiro, à Professora Graça Silva, toda a equipa do município que se tem empenhado para que a Expo H de 2023, em 2023, seja um sucesso ao nível da satisfação das pessoas, do bem-estar das pessoas, mas acima de tudo também um sucesso de público. Ir mais longe, porque ir mais longe é levar o nome e a afirmação positiva, a afirmação das capacidades de Oliveira do Hospital. Sr. Presidente, já partilhou que portanto, a expectativa é de que possam receber na ordem dos 30 mil visitantes, não é? Neste dias da Expo H em Oliveira do Hospital, portanto para isso também contribuirá o cartaz, não é? Que foi definido e já apresentado. Qual é que foi o critério na escolha dos artistas? O município voltou a recorrer a uma empresa de contratação de artistas. Como é que foi? Qual é que foi o modelo seguido? O município recorre sempre a empresas de contratação de artistas. Sempre foi assim. Até percebi a pergunta. Recorre sempre a empresas. E, portanto, não fazemos contratação direta dos artistas. Uhum. E, portanto, aconselhámo-nos. Tínhamos um conceito de artistas. E também tivemos várias propostas de várias produtoras, e portanto o executivo, tivemos várias propostas de várias produtoras, e obviamente não podemos ir aceitar as propostas de todas as produtoras, temos que fazer escolhas. E depois o executivo, o critério, respondendo objetivamente à sua pergunta, o critério foi o critério em função de artistas que queríamos para chegar a determinadas áreas do público. Fomos escolhendo os artistas, esses mesmos artistas, em função da sua disponibilidade. Houve outros artistas que queríamos e não estavam disponíveis, outros estavam noutra altura e noutro período, e o executivo decidiu por estes artistas, e obviamente é preciso ter a noção, a partir de um orçamento, de um valor que queríamos investir na feira. E, portanto, com base, os custos teriam que ser moderados, mas temos que ter a noção que, neste momento, a inflação mais a revisão de preços nas obras, mais os pedidos de reequilíbrio financeiro das empresas, mais o aumento da fatura energética por via da inflação, o aumento da fatura alimentar, refeições escolares, por exemplo, o aumento da fatura de transportes por causa da inflação e da fatura energética tem consumido muitos recursos à Câmara Municipal. Os senhores jornalistas têm assistido às reuniões de Câmara e têm assistido e têm verificado o número de vezes que vai às reuniões de Câmara propostas de revisão ordinária de preços, propostas de revisão extraordinária de preços, pedidos de reequilíbrio financeiro, e os valores... Olha, a fatura dos resíduos tem vindo a aumentar, a fatura dos transportes tem vindo a aumentar. Isto é por isso um cartaz à medida da disponibilidade financeira do município. É um cartaz de artistas de primeira linha, de artistas... Não podemos, às vezes, fazer leituras do tipo: o artista A é bom se estiver no Festival A, mas se vier a Oliveira do Hospital, já lhe arranjam reticências. O artista B, que está a comemorar 25 anos de carreira e é promovido em grande escala pela sua produtora, é bom para fazer uma turnê nacional nos grandes espaços, porque faz 25 anos de carreira, mas em Oliveira do Hospital arranjam-se reticências. Não é? Acha que as pessoas de Oliveira do Hospital estão aqui a criar algumas críticas relativamente ao cartaz? Não estão a aceitar bem? Eu não disse nada disso. Desculpe, mas eu não disse nada disso. As críticas cada um faz as que quer. As pessoas de Oliveira do Hospital sempre corresponderam positivamente à oferta do cartaz. E o cartaz é muito bom. É muito bom. Eu também gostava de ter outros nomes, se tivesse condições para lhes poder pagar. Possivelmente, não é? Gostava de ter um grande nome internacional, mas hoje os nomes internacionais estão praticamente proibitivos. Agora, o cartaz é de qualidade, o cartaz vai a todos os públicos, o cartaz serve todos os públicos, o cartaz tem um aspecto importante, teve a preocupação de ir ao público jovem, e o cartaz tem outro aspecto. Tem um palco 2 com vários nomes, com 5 bandas, mais 5 DJs, mais uma série, mais 10 artistas. Portanto, temos aqui oferta para todos os gostos. Agora, nós não se pode agradar a toda a gente, não é verdade? De um modo geral, portanto, o Executivo está satisfeito com a aposta que está feita, não é? Está expectante no que respeita ao número de visitantes que ocorrem, que vão ocorrer. Sobre o número de visitantes, dizer que, obviamente, tendo aumentado um dia, também temos a expectativa de aumentar o número de visitantes, e por isso é que temos a ambição de chegar aos 30 mil e até ultrapassar os 30 mil visitantes. A feira está com boa divulgação, está com boa comunicação, está com projeção no exterior, e portanto o convite é vir e descobrir Oliveira do Hospital. E como disse é o tempo também em que as pessoas regressam até Oliveira do Hospital. Eu ontem no final da tarde, não, início da noite, já estava próximo das 9 horas, fui dar uma passeata também para queimar algumas toxinas. Encontrei um conjunto de pessoas, umas que vieram de Lisboa, outras que vieram do estrangeiro, e perguntavam, então quando é que começa a Expo Gaia? Era na próxima quarta-feira. E portanto, as pessoas estão, nota-se entusiasmo para as pessoas participarem na Expo Gaia. E o importante é que a Expo Gaia lhes proporcione uma boa experiência, um bom ambiente, as boas vibrações e as noites agradáveis, quentes, animadas, a boa onda, exatamente, a boa onda, a boa onda, como foi dito, que o Parque do Mandanelho, a Expo H, proporciona, que foi pensado, volto a dizer, a Expo H foi pensada com carinho, foi pensada com equilíbrio para chegar a todos e proporcionar a todos bem-estar. Equilíbrio, portanto, também equilíbrio financeiro, não é? Atendendo àquilo que é disponibilidade, também anunciou que o investimento associado a esta Expo H é na ordem dos 100 a 110 mil euros. Portanto, é um investimento que o município consegue suportar e que tem retorno para Oliveira do Hospital. Tem retorno. Oliveira do Hospital tem que ter uma Expo H com visibilidade e com projeção. Obviamente que a Expo H não é a Feira do Queijo Serra da Estrela. Feira do Queijo Serra da Estrela é um evento de dimensão nacional. A Expo H é um evento que se quer afirmar no interior da região centro, na região de Coimbra, e transbordar, ganhar novos públicos. É um investimento para projetar a dinâmica de Oliveira do Hospital. E é um investimento feito pelo município, onde também agregamos aqui patrocinadores para ajudar a minorar o impacto financeiro da feira, e também esses mesmos patrocinadores também ajudarem a fazer crescer em visibilidade e em projeção a feira. Quanto mais o nome da Expo H e da Oliveira do Hospital mais longe chegar, mais Oliveira do Hospital ganha. Mas esta feira é um investimento para dar notoriedade à Oliveira do Hospital, e o convite tem sido feito numa lógica conselhia: quem venha, que desfrute do nosso alojamento, que desfrute do nosso roteiro gastronómico, da nossa restauração, que desfrute do alojamento turístico, dos percursos pedestres, seja a norte, seja a sul, que venha e descubra Oliveira do Hospital, que tire férias, que passe uns dias em Oliveira do Hospital, que fique no nosso alojamento, desde o alojamento local até ao turismo em espaço rural, até aos hotéis rurais, até à hotelaria e aos resorts e ao resort de 5 estrelas, ou seja, que venham, desfrutem, possam fazer os percursos, possam fazer o... visitem os nossos museus, que visitem os nossos centros interpretativos, que façam... Ou seja, se à noite podem ir assistir, perdão, aos espetáculos, durante o dia têm muito para visitar. De manhã pode-se dar uma boa passeata e descontrair. Eu acho que o objetivo também da feira é fazer a promoção do turismo em Oliveira do Hospital. E por isso também temos a presença do Turismo Centro de Portugal e das aldeias de montanha e das aldeias do Xisto e do próprio Geoparque, que queremos também. São pontos onde Oliveira do Hospital participa, os operadores turísticos de Oliveira do Hospital podem também participar, e é uma forma de divulgar Oliveira do Hospital, ganhar visibilidade. Ao ganhar visibilidade, ganhamos reconhecimento. E daí o convite: venha e descubra Oliveira do Hospital. E um bom motivo para vir e descobrir Oliveira do Hospital, esta é a Expo H, de 26 a 30 de julho, com muito para desfrutar na gastronomia, nos vinhos, nas experiências gastronómicas gourmet, e bons espetáculos. Toda a gente gosta de ver um bom espetáculo. E as nossas festividades. Qual é a noite em que deposita maiores expectativas? Aquela que poderá levar ao rubro o Parque do Mandanelho? Eu tenho a expectativa de todas todos os dias, mas sinceramente todos os dias estejam bem preenchidos. Nós vamos abrir, como disse, com o Sol Tem Talentos e com o Gustavo Reines. O Sol Tem Talentos é o dia dos talentos de Oliveira do Hospital. As famílias vêm, os amigos talentos, é o dia da abertura. E depois temos desde quinta-feira com o AF, que cria sempre um grande espetáculo com muita energia, com muita luz, com muita, atratividade. Depois temos os o nome não fui eu que o inventei, costumo dizer, os puta da loucura, desculpem a expressão, mas é animação, é DJing, é grande agitação. Temos para o público mais jovem o Julinho KPSD, mais os Kiss Kiss Bang Bang. Temos no sábado a Carolina Deslandes, que este ano teve nos grandes festivais, e portanto é um nome de proa. Os Irmãos Coragem a fazer o final da noite, pós-concerto. E depois temos no dia 30, para fechar, um nome consagrado da música portuguesa, o João Paulo Paes e o DJ Zé Avcalhos. E para além de todos o conjunto de nomes, as bandas e os DJs que vão estar no palco 2, sempre a animar, e atenção, é valorizar o talento e a criatividade musical em Oliveira do Hospital. E esta Expo OH tem muito da exposição do talento e das qualidades criativas dos oliveirenses. Sr. Presidente, os bilhetes estão à venda, não é? Também disponíveis Ticketline. Há um bilhete geral, portanto, que permite que saiam um bocadinho mais acessíveis, nomeadamente aos jovens e às famílias, a quem o quiser adquirir. Portanto, todos podem recorrer a esta Expo OH, portanto, comprando o seu bilhete. Temos uma entrada livre, que é o dia da abertura do evento. Sim, temos um bilhete geral de 10 euros, à venda na Ticketline, mas também podem ser comprados nos locais, na biblioteca, na piscina, na ADI. E portanto, temos também, vamos ter bilheteiras no local, fiquem descansados, haverá bilheteiras no local, no Parque do Mandanelho. Teremos uma abertura que vai ser uma com entrada livre. Esta abertura, que vai ser na quarta-feira, dia 26, vai ser uma noite que queremos muito animada e muito participada. O Som de Talentos é uma marca. Acho que há uma correlação entre a existência da Expo OH e o Soltem Talentos. E portanto, acho que o bilhete é 3 euros, o bilhete isolado. Quisemos fazer um preço convidativo, um preço que não onerasse muitas famílias, num contexto em que a inflação mexe com... A inflação e os juros mexem muito com a bolsa dos cidadãos. Quisemos fazer uma Expo OH amiga também da bolsa dos cidadãos do Conselho de Oliveira do Hospital e todos aqueles que nos visitam. E como disse bem há bocado, é o tempo também da chegada daqueles que estão em Portugal e também que estão nos estrangeiros, nossos imigrantes, a quem queria naturalmente dar as boas-vindas e que sejam bem regressados ao Oliveira do Hospital e que possam desfrutar com os amigos, com a família, de 5 noites, boa onda, no parque do Mandanelho, na nossa Expo OH. Na nossa, que é de todos, felizmente. Portanto, esta semana vai ser de rebuliço em Oliveira do Hospital com esta Expo OH. Sr. Presidente, estamos a terminar a nossa entrevista, mas não poderia deixar de lhe pedir que fizesse um comentário, porque de facto o momento é de festa, mas o Conselho nos últimos dias tem sido notícia por outros motivos. O que é que nos pode dizer? Que comentário lhe apraz fazer acerca esse assunto? Suponho que os motivos que estão implícitos na sua pergunta, não os tendo referido, se referem a uma investigação judicial relativamente a uma seita que está instalada há anos em Oliveira do Hospital. Portanto, se há indicações do Ministério Público à Direção Nacional da Polícia Judiciária para fazer investigações, estando essa matéria em investigação, não tenho como pronunciar. Está em investigação, acho que devemos deixar que a Justiça, neste caso os órgãos de investigação, atuem fazendo o seu trabalho. Mas é um assunto que o preocupa? Obviamente que preocupa e obviamente tenho vindo a acompanhar. Essa é a minha obrigação. ninguém gosta de ver o nome da sua terra e do seu concelho, e particularmente o concelho e o município onde tem responsabilidades, ser notícia por más razões. E, portanto, acompanhamos com cuidado, com preocupação, e, portanto, deixemos que a justiça e os órgãos de investigação, portanto, façam o seu trabalho, e que apurem os factos. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova. Destacamos a Expo H de 26 a 30 de julho no Parque do Mandanelho. Vão ser então 5 noites de animação em Oliveira do Hospital. É um festival de verão, a Expo H, Feira Regional de Oliveira do Hospital. Já teve a oportunidade de convidar quem nos escuta, quem nos acompanha a esta altura, para que venham e visitem e desfrutem do concelho. Muito obrigada. Bom festival de verão. Muito obrigado. Só queria deixar mais uma vez agradecer à Rádio Boa Nova esta possibilidade, e reforçar dois convites: o venha e descubra a Oliveira do Hospital, e o venha e desfrute das noites de boa onda e da boa onda da Expo H 2023. Ela foi feita a pensar em todos vós, a pensar nas famílias, a pensar na região. Venham até Oliveira do Hospital, desfrutem da Expo H. Esse é o convite que quero deixar. Boa onda. Boa onda. Terminamos então esta entrevista, que vai ficar disponível em podcast no site da Rádio Boa Nova.